Portal do Arrocha. Vem arrochando pro momento da paixão, acelerando os corações apaixonados. Quero ouvir mais ou menos assim. O que fazer das lembranças? O tempo me deu cicatriz. Agora é bola pra frente. O que eu quero é ser mais feliz. Suas folhas, suas fotos, os embalados estou dando. E o que tiver no guarda-roupa estou doando. E separei as peças do brechó. Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó. E não há arrependimento da minha parte. Sei que não vou mais sentir saudade. Minha galera de São José vai cantar. Invade, eu desapeguei. Eu mandei você ir. Te dei carona até a rodoviária e vi você partir. Pode ir. Peguei, eu mandei você ir. Te dei carona.